E aí, seus gatões e gatonas, tudo bem? Peço que, por favor, compartilhe esse áudio com algum amigo. E preparem-se, que vai começar a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para impedir a superexposição da imagem a partir das deepfakes no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Jair Bolsonaro cantando Xibom Bombom. Mark Zuckerberg admitindo que quem controla os dados controla o futuro. Nicolas Cage encenando personagens em centenas de filmes. Gal Gadot estrelando uma cena pornográfica. Nada disso aconteceu de fato, mas, na internet, há vídeos perfeitos de todos esses acontecimentos falsos, graças a uma técnica chamada deepfake. Como o próprio nome já diz, a tecnologia faz uso da deep learning para gerar conteúdos falsos em vídeo. Através de inteligência artificial, rostos de pessoas são unidos a vídeos já existentes, em uma combinação altamente realista que faz parecer que alguém tenha dito ou feito algo que, na realidade, jamais aconteceu. Texto 2. Hey Brasil, estou em praia de Rio de Janeiro pescando, diz o cantor Justin Bieber, em português, em um vídeo gravado em Cabo Frio. Com mais de 80 mil curtidas, o conteúdo em questão não foi produzido pelo cantor, mas por um influencer brasileiro, Daniel Xavier, utilizando um aplicativo que permite trocar seu rosto pelo de celebridades e políticos, e que pode mudar a forma como conteúdos falsos são produzidos atualmente. Por R$ 20,90 a semana, qualquer pessoa com um celular com sistema operacional iOS pode, em poucos minutos, criar vídeos de até 20 segundos, trocando seu rosto pelo de uma celebridade através de deepfake, técnica que usa inteligência artificial e escaneamento de imagem. Além de Bieber, o aplicativo permite utilizar os rostos das cantoras Rihanna, Miley Cyrus e Alicia Keys, de atores como Angelina Jolie, Brad Pitt e Morgan Freeman, e também de políticos como Donald Trump e Barack Obama. Ao todo, são 80 rostos, todos de pessoas estrangeiras. O aplicativo também inclui falas reais das personalidades para serem dubladas pelos usuários. Segundo dados enviados pela Impressions à agência pública, os brasileiros já são a segunda maior nacionalidade na plataforma, com 20% do total de usuários. O número total de downloads não foi informado. Texto 3. O uso da imagem e voz de uma pessoa sem sua autorização já é por si só uma ofensa a um direito garantido pela Constituição. Quando se trata de veiculação de notícias falsas, essa ofensa é ainda mais grave e o uso da tecnologia se torna não ético. Temos visto vários casos de duetos ou feats entre cantores que, na verdade, foram feitos por inteligência artificial. Drake e The Weeknd, The Beatles e até cantores brasileiros. Essa prática é uma violação não só do direito sobre a voz do cantor, que só pode ser usada com sua autorização prévia e expressa, mas também a música original, que, sem sua autorização, é modificada pela tecnologia em uma clara infração à Lei de Direitos Autorais brasileira. No caso de atores em filmes, caso não haja a sua aprovação prévia e expressa, o uso da tecnologia para a reprodução de sua imagem é uma violação do direito garantido em nossa Constituição e, portanto, um uso não ético, destaca Júlia Pazos, sócia da DSMA Azulay. A advogada reforça que a IA e deepfake têm o mesmo potencial de ser extremamente úteis e, ao mesmo tempo, violar diversos direitos. Por conta disso, as implicações destas tecnologias têm sido amplamente debatidas ao redor do mundo, especialmente no que diz respeito ao impacto na privacidade de dados pessoais e nos direitos autorais. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual iniciou, em 2019, inclusive, um largo e extenso debate sobre os aspectos de proteção da propriedade intelectual nestas tecnologias. Texto 4. Estudantes de uma escola particular no Rio de Janeiro são suspeitos de fazer uso criminoso de inteligência artificial para fazer montagens de colegas nuas. Ao menos 20 adolescentes teriam sido expostas. A prática é conhecida como deepfake e já fez outras vítimas, como a atriz Isis Valverde, que também teve imagens pornográficas fabricadas. Os dois casos acenderam um novo alerta para a legislação em torno do uso da inteligência artificial. Ao produzir uma imagem não autorizada, o primeiro crime relacionado é contra a honra, diz a advogada especialista em direito digital Patrícia Beck. Em entrevista, a Natuza Neri, a presidente do Instituto START de Ética Digital, explica os possíveis efeitos de uma falta de regulamentação. Você pode ter uma geração que queira fazer justiça com o próprio mouse, que não acredite nas instituições, diz. Para ela, o Brasil perdeu uma janela de protagonismo na legislação e precisa investir em uma educação digital preventiva que deve começar nas salas de aula. Precisamos disseminar mais isso no âmbito preventivo com campanhas, tanto para a sala de aula, como também fomentadas pelo Estado. É um compromisso que deveria também repercutir nos provedores e nas plataformas desde a época do Marco Civil da Internet. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.